minha amiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só um amigo, traz o que é seu. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Mega senhorita, vem morar comigo. Nosso abrigo, traz o que é seu. Eu quero ouvir. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo. Doce meiga senhorita, doce meiga senhorita, vem morar comigo.